Exclusividade. Estrela CD. Estrela CD. O Moral de Arapiraca. Só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonada por um outro alguém. Você sentirá que eu faço certo. E o quê? Eu já fiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Só pra te dizer que é tarde demais. Vamos fazer uma onda gigante comigo assim, vá! Galera lá de trás também! As mesas, vamos galera! Você que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Sou apaixonada por um outro alguém. Você sentirá que eu faço certo e outra. E o que, o que? Eu já fiz meu caminho. Você já perdeu meu carinho. Só vocês, bem alto, vai! Caminho, caminho. Muito bom! Estou passando só pra te dizer.